cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. Especial, digo isto porque estamos a finalizar o ano de 2013, inicial de 2014, e para que consigamos dar vazão àqueles que são os nossos destaques que queríamos fazer ainda, vamos ter esta semana, não um por semana, mas um por dia. E iniciamo-lo com chave de ouro. E porquê é que uso o termo de ouro? Porque temos uma estreia. Uma estreia de alguém que ainda não esteve nenhuma vez connosco, nestes 8 anos do Cá se fazem, cá se tocam. Em todas as semanas teríamos alguém em destaque. Pois bem, estamos a redimir-nos de um bocado. Porque durante estes 8 anos nunca tivemos oportunidade, ou por nossa culpa, ou eventualmente por falta de agenda, de falarmos com os Ciganos de Ouro. Pois bem, o ensejo que temos aqui hoje é que eles estão a comemorar 20 anos e resolveram lançar um disco, como é uso dizer, um best-of. Pois bem, o melhor de, sendo que no melhor fica sempre alguma coisa de fora, serão escolhas, naturalmente, da produção e também, claro, dos próprios intérpretes, dos Ciganos de Ouro, que vêm a recordar os seus álbuns, que iniciaram, portanto, uma vez que fazem 20 anos, em 1983. Bem-vindos, então, aqui à Rádio Boa Nova, é por aí que começamos, sendo que temos um dos Ciganos de Ouro para falar connosco. Antes de mais, bem-vindo, como disse aqui, Oliveira do Hospital, ainda que seja virtualmente, uma vez que tudo fala para Lisboa. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui connosco. Prazer é tudo para, meu. Para falarmos daquilo que é a primeira vez que, aqui no caso, fazem cá se tocam. Falar do canto cigano. Ainda que, dizê-lo, seria reducionista. Portanto, o vosso trabalho vai muito além disso. E é um prazer, portanto, destacá-lo uma vez que estão a comemorar o número redondo, que é muito interessante, de 20 anos. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. É, de facto, um prazer da nossa parte poder participar no seu programa. Passo a vida pensando no bem e no mal, e me ponho triste, sinto-me algo estranho. Meu corpo se esgota, minha alma nota, e vê no mundo mentiras de outra forma. A louca inveja que traz a mentira, palavras tão falsas pela minha mente passam, ai, passam. Passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana, queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, ai, passa. Que passa e os anos me cansam de ver a mentira que vem e que fica. O tempo tão vivo, não sei que se passa. Mentiras, palavras, tudo é uma farsa. Tenho um momento de ânsia mundana. Queria dizer o que sinto na alma, que a vida passa, oi, passa. Pensando que a vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, oi, passa. Passo a vida pensando que a vida passa, ai, ai, ai, ai. Ora, então temos um best-of à venda, comemorando 20 anos de carreira, que tem 18 temas. 15 temas que nos têm acompanhado durante os nossos 20 anos de carreira, uhum. E 3 que gravámos de novo. Ou seja, 3 temas que são, não são originais, 2, mas, uhum. Mas é como se fosse para nós. Sim, temos tem mesmo o seu cunho. Exatamente. Que é o Olé Olé, que era a minha autoria. O outro é uma homenagem que nós fizemos aos Gypsy Kings, porque estivemos com os Gypsy Kings em 2 espetáculos, a bem da primeira parte dos mesmos, e prometemos que queríamos fazer, que iríamos incluir um tema dos Gypsy Kings no nosso álbum. E eles fizeram uma troca também connosco, que incluiriam também um tema nosso, e daí o dos Gypsy Kings. O Nunca Me Esqueci de Ti é um tema do Rui Veloso, toda a gente conhece, e do João Monge, e que nós, por admirar tanto o artista, daí gravar esse tema. Bato a porta devagar, olho só mais uma vez como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Esqueci de ti. Eu nunca esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Bem, e regravar e recriaram-nos. Está com uma versão completamente diferente. Já tiveram até o feedback do próprio Rui Veloso, não? Sim, sim. E que tal? O nosso antigo agente é um senhor que é o Manel Moura dos Santos. Exatamente. Um MS, como é conhecido. que enviou, antes de nós editarmos para o Rui, ele gostou do tema e disse que estava bem. Daí nós termos editado, não íamos estar a editar sem que ele ouvisse, pelo menos. Uhum. Ora bem, 20 anos, é como disse, é um número redondo e muito interessante para quem anda na estrada. Olhando para trás, tinham a percepção de que chegariam tão longe quando... Não, vamos lá ver. Nós, quando iniciamos a carreira, nunca se pensa que vai ser uma carreira curta ou longa, não é? Vai-se andando. E então o que aconteceu foi que nós começámos, de facto, no Gitanita e tivemos a sorte de vender... Venderam alguns discos, não foram muitos, mas também não foram poucos, foram para aí 25 ou 30 mil, o que para Portugal é muito bom, não é? Precisamente. Hoje em dia... É muito difícil. Exatamente. Já se tinha bons prémios antes disso, não é? Claro. Então, naquela altura ficámos em 8º lugar no top, que era o Made in Portugal, não sei se se lembra. Recordo perfeitamente. Durante várias semanas. E acontece que por causa desse pequeno êxito, digamos assim, no nosso país, então conhecemos novos músicos e músicos da área do flamenco e não só, também da rumba, não é? Como o Pedro Joia, o Francisco Montoya, o André da Queix, que acabámos de fazer os espetáculos pela Europa, em concertos em pequenas apresentações. Por exemplo, estou-me a lembrar da República Checa, em que a primeira vez que lá fomos, fizemos quatro pequenos espetáculos, pequenos porque são de 10, 12 músicas, nós costumamos fazer de 20 e de 20 e tal temas, e correram muito bem. E então a exportação do disco começou a fazer-se também pela Europa, e onde nós temos trabalhado até agora. O que acontece, Pedro, queremos de facto fazer 2014 só em Portugal e nas ilhas. Daí a apresentação deste best-of e com uma agenda de espetáculos em pequenos auditórios em quinteto. Além de nós sermos 7 músicos, vai ser em quinteto, vai ser uma coisa mais acústica para estar mais com o público, mais terra a terra, digamos assim. Descer à raiz, não é? Exatamente. Solo vivo de recuerdo el amor que te tenía, por eso te quiero ver, te quiero ver, Gitanita. Ven, ven, ven, Gitanita, ven, ven, ven, Gitanita, ven. Te quiero a mi vera. Ven, ven, ven, Gitanita, ven. Ven, ven, Gitanita, ven. Te quiero a mi vera. El amor que te tenía nunca te voy a dejar, porque te tengo el querer y contigo me voy a casar. Ven, ven, ven, Gitanita, ven. Ven, ven, Gitanita, ven. Te quiero a mi vera. Ven, ven, ven, Gitanita, ven. Ven, ven, Gitanita, ven. Te quiero a mi vera. Thank you. llorando, llorando sin ilusión, y mi alma va volando, y soñando sin ilusión. Ven, ven, ven, Tanita, ven, ven, ven, Tanita, ven, te quiero a mi vez. Demorar 20 anos é sempre um motivo de regozijo, quer para vós, quer para quem venha a seguir. Há pouco falou da venda dos discos. Infelizmente, a venda dos discos deixou de poder aferir o sucesso das pessoas, porque, enfim, por todas as razões que nós conhecemos, e que não escapa também razões económicas. Exatamente, todas, também estão incluídas, mas não é só isso. Exatamente, sim, sim, pirataria, por aí adiante. Exato. Sendo que temos que destacar aqui a vossa regularidade em termos de música, estilo. Ainda como há pouco dizia, que o canto cigano está seria reducionista, porque vocês de facto vão muito além, e recordo-me do álbum Mactó, portanto, em que há uma fusão do flamenco com a música árabe, não é? Exato. Esses desafios, ao fim de 20 anos, ainda dão muito gosto fazer? Claro, claro. A música toda ela tem a mesma linguagem, ao nível mundial, digamos assim. E depois, quando nós temos parcerias, ou temos em mente poder fazer, por exemplo, lembra-me o nosso disco, o Fado Flamenco, que é anterior a este Best Of. Uhum. Vamos lá, bem, a gente não... Vem aqui incorporar o Sr. Vinho, né? E o Aimaria, né? Exatamente, esses temas, há muita gente que não os imagina cantados por uma banda, digamos assim, em que os elementos são ciganos, e cantados com uma rumba flamenca. Mas como a música toda ela é universal, então o casamento é perfeito, desde que as coisas sejam feitas com o intuito de não vender, mas sim com gosto. Ou seja, para mim nós pomos a música que nós gostamos, e depois se vender, melhor ainda. É de facto assim que nós temos trabalhado durante estes 20 anos. E eu acredito que é por ser passo a passo que nós nos aguentamos durante 20 anos, porque nós só vivemos da música. A quem encontra no seu caminho, lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, possa merecer faz andar de gatas. É mau procedimento e a intenção daquilo que faz, entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar de quem for na boca. mal a quem, me juro que a ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho. E a provar o que digo, vamos meu amigo, abais o que a escolha do, por exemplo, o tema que há pouco falávamos de um que eu esqueci de ti, vai permitir também engrenjear outros públicos, ou seja, pessoas que eventualmente é a quem vocês tinham passado despercebidos, digamos assim, se é que isso é possível em 20 anos, agora, por via do reconhecimento da música, do Nunca Me Esqueci de Ti, venham descobrir outros trabalhos do Ciganos de Ouro. Vamos lá ver, o Nunca Me Esqueci de Ti é um tema que nós achamos fortíssimo. O intérprete, o Rui Veloso, o Dr. Rafael Rui Veloso, é de facto um grande artista, um grande cantor. E depois, nós quando fomos para o estúdio, o nosso técnico de som é casado com uma menina que é a Chiara, que fazia parte da Just Gold. Exatamente. Em que ela participa. Estou a falar do Paulo Ferro, não é? Exatamente. Em que ela participa também de facto connosco nesse tema. E vamos lá ver, a ideia de poder chegar a outros povos, a outras nacionalidades, sair do flamenco, digamos assim, e do fado, entrar numa mais de pop rock, é de facto fácil de poder-se fazer, porque a música toda ela é a mesma, e a ideia é chegar a outra gente, digamos assim, como é lógico. Ora bem, para quem estreia aqui na Boa Nova, que é o caso do Sérgio Silva, nós temos aqui uma fase de desafios, portanto vamos a eles. Eu já nos disse há pouco que conhece a cidade de Oliveira. Portanto, imagine-se, não sei se conhece o Parque de Bandeirelha, onde tem um magnífico palco, imagine-se nesse palco e que lhe permitem trazer assim, portanto, aos Ciganos de Ouro, outras duas bandas, dois autores. Quem é que vocês iriam convidar? com certeza o Ricardo Ribeiro. O Ricardo Ribeiro, do fado. Dou voltas e mais voltas ao meu poema que se crava no linho deste meu leito, e a palavra fado é sempre o tema das rimas tatuadas no meu peito. Não, o Rui Veloso. Nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te. Agora vem um desafio diferente. Imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz assim: eu não consigo prescindir do meu concerto ter a participação dos Ciganos de Ouro. Então, não gostaria que viesse um convite desse tipo? Olha, é curioso, porque se calhar vai-se concretizar. Então, é premonitório. Esta é porque existe aí uma áurea aí no ar que, de facto, é capaz de. Existe um sujeito que é o Miguel Poveda. Miguel Poveda. Falar. Sim, sim, sim. Em que vai fazer um espetáculo do CCB em janeiro, e provavelmente nós vamos fazer a primeira parte. Ótimo, portanto está... Está tudo dito. Está tudo, só não é em livro do hospital, é a única diferença. Exatamente. Rosa la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere. Agora, o terceiro desafio, dizem que é o mais difícil, embora, de algum modo, já o fizeram aqui até neste disco. E aqui o que temos a dizer é isto. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que chegam ao pé dos Ciganos de Ouro e dizem: nós gostaríamos muito que tivessem uma versão de um tema desse autor para incorporar no distributo. Quem é que gostariam de fazer? Sendo que neste caso estaria prejudicado porque já o fizeram para o Rui Veloso, não é? Com este nunca esqueci de ti. Mas, tirando este exemplo, que outros gostariam de fazer? Olha, de facto existe tanta gente em Portugal que canta e toca bem que gostava de poder fazer de muita gente. Mas vou dizer do António Variações. António Variações. E já agora quero escolher o tema? Estou bem onde eu não estou. Não sei bem o nome do tema, mas sei a letra. Ah, muito bem. Estou bem. Onde eu não estou, porque eu não quero ir. Até se canta o tom. Exatamente. Muito bem, está escolhido. Onde eu não estou, porque eu só quero. Ora bem, já passou aqui a fase dos desafios com mestria e agora vamos falar aqui também dos músicos que os acompanham. Okay. Também pessoas que habitualmente os têm acompanhado sempre. Vamos então apresentar as pessoas que normalmente levam para o palco e que também os acompanham aqui na gravação destes discos e dos temas anteriores. Ok, vou-lhe dizer que pessoas que trabalham connosco pelo menos há 15 anos. Uhum. Temos na bateria o Djalma Pradas. Exato. Que é um excelente baterista de Espanha. Temos na percussão o Sebastián Cherifo, que trabalha connosco há muito tempo mesmo há muito tempo, talvez no início da nossa carreira, que toca percussão e é da Argentina. Depois temos o Gustavo Ruiz do baixo, que é brasileiro, e o Victor Zamora no piano. E temos o Zé Pato, que é o vocalista dos Ciganos de Ouro, que é da guitarra. Uhum. O Francisco Montoya, que é o guitarrista. E eu próprio faço música também, e toco e canto alguns temas. Estes são os 7 elementos. E depois temos o nosso técnico de som, que é o Paulo Ferro, que acho que sem ele também não se fazia nada de especial, não é? Ele faz parte do elenco. Aliás, reparo aqui que nos elementos que você tem no próprio disco fazem questão de destacá-lo. Portanto, exato. O que faz também, que é interessante para as pessoas que nos estão a ouvir em casa, e também aqueles que compram o disco e têm acesso ao pequeno livro, para perceberem que as coisas não são tão fáceis como parecem, não é? Claro que não. Gravar um tema, só um tema que seja, tem que se ter, primeiro, bons intérpretes, não é? Mas também se tem que ter um bom técnico. Mesmo que o produtor seja muito bom, mas se o técnico não faz aquilo que o produtor quer fazer, ou diz para ser feito, ou tenta fazer, então o resultado aí não vai de facto ser o melhor. Mas que o Paulo Ferro é um sujeito que trabalha connosco há muitos anos também, e é um excelente no estúdio, e não só, também na cidade. Yo cogí allí. Questão da venda dos discos, aludimos a essa conversa, mas já diziam aqui, e julgo que fez vozes da rádio, que disseram aqui a primeira vez, que os discos são cada vez mais cartões de visita para concertos. Exatamente. Tem acontecido também isso com os Cigarros de Ouro? Sim, sim. Os discos nunca são propriamente uma grande venda em Portugal, de qualquer artista. Eu recordo-me em 2011, nós estávamos numa outra editora, não vale a pena estar aqui a fazer publicidade, e o disco à venda era o Fado Flamenco. E nós tivemos 2 dias com os Gypsy Kings. Nesses 2 dias venderam-se 300 discos. E a editora disse que foi excelente, porque a nossa editora também era a deles. Ou seja, os Gypsy Kings não venderam os 300 discos nesses 2 dias. Eles acharam fabuloso, o que é ridículo, não é? Se estão 12 mil pessoas a ver, claro. Pá, digamos, podiam-se vender 1000, não é? Mas não, foram 300 e eles acharam que é normal. Isto tem a ver não só com a falta de dinheiro, mas sim com a internet, com a pirataria e com essas coisas todas, não é? No entanto, a internet é um pau de 2 bicos, ao mesmo tempo que... Divulga. Exatamente, é a questão da divulgação, que vocês fazem bem, aproveitam também todas as plataformas sociais, claro, para estar. Dizia aqui com piada o Miguel Mager do Seda, que quando ia com o cão ao veterinário, e o veterinário dizia que o cão tinha uma pulga, ele imaginava 12. E que os discos eram igual, porque cada um que se vendia tinha ideia que davam 12 cópias a alguns. Pois, será bastante mais, mas pronto, vamos ficar nas 12 só. Muito bem. Pois, mas vamos até falar aqui da componente de divulgação. Haverá casos de pessoas que agora terão acesso, ou até porque nos ouçam, enfim, cumprimos parte da nossa função, que... Ao ouvir este best-of, alguns estão a ouvir falar dos Ciganos de Ouro pela primeira vez. E é até, normal. E o que acontece? Isso tem muito a ver com a falta de divulgação da música. Exatamente. As pessoas não ouvem, não podem. Exatamente. Podem, portanto, depois gostar são outros 500, mas é preciso, antes de mais, que se chegue a ela. Exatamente. Tem ideia que vocês estão a ser, ou seja, quando digo vocês, estão a falar da música portuguesa, está a ser discriminada hoje massivamente? Claro que sim. E depois, vamos lá ver, as rádios nacionais passam 30 temas, digamos assim, de europeus e americanos e não sei o quê, e quando se passa um tema português, até fazem um gabarito por isso, não é? Como se fosse uma grande coisa, tanto em Portugal, passar música portuguesa. De facto, e com os Ciganos de Ouro, temos outra coisa que eu acho que é bem pior, não é? Há muitas rádios simplesmente não passam porque acham que não se enquadra na... Sim, no seu formato. No seu formato, digamos assim. O que não é... pode não ser de todo mentira, não é? Mas também não é de todo verdade, não é? Eu acho que todas as rádios passam música do mundo. Claro. E o fado, por exemplo, é uma coisa que agora se está a ver a passar na rádio. Melhorou bastante, digamos assim. Desde que foi património da... Material da humanidade, sim, sim. Estou-me a referir ao fado e ao flamenco também, não é? São os dois. Desde que isso aconteceu, de facto, a divulgação é muito mais aceitável, tanto pelas rádios, pelas revistas, pelas televisões. E pronto, vamos caminhando. Eu recordo-me que talvez há 15 anos atrás, ou 20, talvez o fado fosse um bocadinho discriminado. Ah, sim, sim, seguramente. Agora não. Agora temos todo o orgulho quando ouvimos e vemos os nossos artistas no estrangeiro fazerem carreira. Mas sempre fizeram carreira no estrangeiro. Eu recordo-me que nós tínhamos um produtor que era o André da Queixa e que nós íamos para um festival de Tilburg e que ele me dizia assim, pá, existe uma menina que canta o fado, tens que ouvir. Eu não consegui encontrar cá, não é? Então, só encontrei na Holanda. Ah, falámos da Marisa, provavelmente, não é? Não, era a Marisa. Sim, porque, mas eu te disse a Marisa porque a edição, como sabes, os discos dela é uma edição holandesa, não é? Pois. Não, eu não queria estar a dizer aquilo. Muito bem. Não queria estar a dizer o nome porque ela agora está na BR em Portugal. Só por isso. Pronto, mas que, de facto... Pronto, ainda posso dizer, mas não devia. É Cristina Branco, não é? Uhum, muito bem. É Cristina Branco. Ela agora está na BR, mas há 20 anos não estava, sim, não é? Sim, de Santarém, portanto. Exatamente. Sim, já foi nossa convidada, portanto estamos à vontade em falar do nome dela. Pronto, eu acho que ela não leva a mal, mas... Não. Mas a verdade é essa, que o sujeito tocava piano connosco, era produtor dela, e me dizia, pá, tens que ouvir a Cristina Branco, aquilo é espetacular. E, de facto, comprei no aeroporto da Bélgica, ou da Holanda, creio que foi da Holanda, nós íamos para Tilburg, creio que foi na Holanda, não consegui encontrar cá. Por exemplo, o Fado Flamenco, o nosso disco anterior ao Best Of, a nossa apresentação dele ao vivo não foi em Portugal. Fomos fazer 4 espetáculos à República Checa, seguidos, não é? Uhum. Fomos fazer 4 espetáculos seguidos na República Checa e não foi cá. Portanto, mas com este Best Of nós estamos a fazer todas as nossas apostas cá em Portugal, em território nacional e nas ilhas, claro. Uma pergunta em termos de provocação. Diga. Quando se chegam à República Checa, assumem-se, bem, tendo em conta que vocês levam um conjunto de pessoas das mais diversas nacionalidades, como há pouco apresentou, assumem-se como portugueses? Claro, nós quando somos... Essa é um bocado, é muito, muito importante, porque o festival existe, e o senhor pode pesquisar, um festival Camoro, na República Checa, que é feito todos os anos, e que nós... Aí dois em dois anos, vamos lá, e quando existe um desfile na cidade antes do ou seja, dos espetáculos, em que vai as meninas de, com o estandarte, com a bandeira de cada banda que existe, porque aquilo é um festival mundial. Então lá vai uma japonesa, vai com a bandeira do Japão, vai uma espanhola e vai de facto uma menina que representa os ciganos de Douro com a bandeira portuguesa, claro. Sente que, enfim, estou a dizer isto e com isto não quero chocar, mas sente-se que se fosse ali ao lado, e estou a falar em Espanha, e como dizia aqui alguém, os espanhóis nisto são muito mais patrióticos, ou seja, eles têm um touro e fazem nisso uma marca, não é? Exato. Que teriam as portas provavelmente mais abertas. Claro, claro. Por isso é que eu lhe digo que nós temos sobrevivido durante estes 20 anos porque tocamos na Europa. Uhum. Bem, em Portugal nós nunca fizemos mais que 10 ou 15 concertos por ano. E com bastante esforço, com bastante esforço. Uhum. Mas nós estamos a tentar mudar e vamos conseguir. Sem trabalho nada se faz. Muito bem. Muito nós somos portugueses, temos o direito de trabalhar no nosso país e não andar só de salto em banco de país para poder apresentar aquilo que a gente faz. E acho que o povo português não é o culpado disso. Sim. É quem está atrás da secretária e não deixa que isso aconteça. Ciganos a levantar poeira, a misturar nas matas, terras de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando semente. Sonho e fantasia, e se falassem encanto, quebranto e colônia, não te enganarias, não te enganarias, não te enganarias, não. Vou sem ciganos a levantar poeira, a misturar nas patas, terras de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita ao fado, jogando semente. Ciganos a levantar poeira, a misturar nas matas, terras de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita ao fado, jogando semente. Agora tinha outra pergunta para lhe fazer, e uma vez mais eu não espero que me interprete mal. Não interprete nada. A pergunta é esta: sente que os ciganos de Douro ainda não fizeram escola, ou seja, que não há pessoas a seguir o vosso estilo musical, que não aparecem pessoas novas, aqui e de quem é a culpa? A culpa é do nosso próprio país, que não dá a possibilidade de poder acontecer. Ou seja, existiu uma banda que revolucionou a rumba flamenca, que foi os Gypsy Kings. Exatamente. Pronto, eles editaram o seu Bamboleio, mas para isso acontecer eles mudaram de nome, que eles eram Los Reyes, não é? Uhum. Então mudaram para Gypsy Kings, porque Los Reyes não eram bem aceitos, porque os ciganos depois iam atrás e não sei o quê. Pronto, houve aquela grande confusão e eles editaram o seu Bamboleio. Abriu as portas a várias bandas do género no mundo. Se não acontece que em Portugal, a culpa é de facto, não é que não haja intérpretes, nem haja músicos para o fazer. É que o espaço que há, de facto, é bastante limitado, até para as pessoas que estão cá há muitos anos, como é o nosso caso. Não diria que a culpa é das editoras, é do governo, não, a culpa é do Estado em si, sei lá, digamos, da população que não aceita, das editoras também que não aceitam, bem, este veio do nada, vai editar agora um disco, nunca vendeu nada. É, vamos lá ver, é tudo um bocado... É pescadinha de rabo na boca, não é? Exatamente. O que é uma porcaria, é um fado assim, não é? Que é a caldeirada. E nunca tiveram ninguém, rapazes novos, bater-vos à porta e dizer: gostaríamos que nos apoiassem, queremos lançar música. Claro, claro, claro que sim. Olha, por exemplo, vou-lhe falar do X-Factor, uhum. Um dueto que nem sequer são ciganos, que é o Beltrán, que ficaram pelo caminho, uhum, neste programa. Claro que nos pediram o nosso apoio. Eles tocavam músicas dos Gypsy Kings e estavam tocando músicas nossas também. Mas não chegaram a apresentar. Nós não conseguimos fazer nada, não é? Nós podíamos apoiá-lo na condição de ensaios, exato. Desse tipo de coisas. Mas além disso... Sim, como é pressing difícil. Ia ser difícil. Exato. Ainda que poderão, eventualmente, porque vocês começaram a ir bem, e é uma realidade, têm as portas mais abertas lá fora que aqui. Eventualmente também poderão servir de... empurrão para alguns que queiram começar agora, não é? Claro. Lá fora, porque aqui, como disse há pouco, há todas as vicissitudes. Que já... Mas não é só os ciganos de ouro. Só se for o pessoal todo que trabalha com música do mundo, quer, uhum, ele, seja que género for, em Portugal é bastante difícil. Enquanto existe um estrangeiro qualquer que edita um disco só lá fora, não é? E chega cá e tem as portas abertas. Exatamente. Agora, não, os portugueses não gostam mais daquilo que é nosso. Temos exemplos, a Sara Tavares também, ou, claro, também edita na Holanda também. Claro, claro que sim. Excelente intérprete, excelente artista, grande voz, excelente guitarrista, tudo muito bom. E no entanto tem que trabalhar mais lá fora de cá. Passa-se qualquer coisa, as pessoas, não sei. Não sei, nem quer ir por aí sequer. Quero apresentar o meu trabalho, representar os Ciganos de Ouro. É isso que nós vamos fazer em 2014. Temos todos as setas apontadas a este pequeno país, que é muito grande nas suas tradições, e acho que vamos conseguir. Há gente que deseja que me calle, le cae mal, que diga lo que pienso, que eu tenha mi moral. Pero yo estoy aquí para decir a mi país que tiene el derecho de soñar y ser feliz. Yo canto para vosotros, quiero decir la dolor, la rabia que sentimos, pero también nuestro amor. Mejor si no le gusta, porque a mí me da igual. Si tenemos heridas, no le van a poner sal. Esclavo y rey, para volar rumbo a mí. Ahora sí, vivo ya mal, Habana cerca la soy así. Escucho una voz, ¿a dónde voy? Pero sé que no voy por ahí. Yo canto para vosotros, quiero decir la dolor, la rabia que sentimos, pero también nuestro amor. Mejor si no le gusta, porque a mí me da igual. Si tenemos heridas, no le van a poner sal. Esclavo y rey, yo adentro tengo balas para volar rumbo a ti. Ahora sé, vivo ya mal, la van a hacer calar. ¿A dónde voy? Pero sé que no voy por ahí. ¿A dónde voy? Pero sé que no voy por ahí. ¿A dónde voy? Pero sé que no voy por ahí. Há pouco falava do interesse em correr em salas num percurso mais intimista. Exatamente. Na prática, e como dizia também que desciam à raiz, era... entrar mesmo no canto cigano. Portanto, se há uma coisa que se alude no que se fala em ciganos, é a alegria de viver, essencialmente a música. Exatamente. A música, essencialmente. Porque a música cigana é, de facto, um hino à alegria. Mas, como lhe disse, nós fazemos, de facto, rumba flamenca e fado. Fado com a matriz de rumba flamenca. Uhum. E nós queremos apresentar este disco em todos os concelhos deste nosso país, onde houver uma sala que diga se nós estamos dispostos. Vamos fazê-lo em quinteto, por questões não só económicas, não, mas também têm a ver com isso. Exatamente, claro. Para que o espetáculo fique, de facto, mais barato e as salas, se não forem rentáveis, pelo menos não haja prejuízo. E poder apresentar o nosso trabalho, então, à população portuguesa. Lá para o fim, antes do fim de 2014, então o disco será o Best Of também será distribuído nos outros países. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. Sobre el amor tengo la misma opinión. Triste hizo la diferencia que el barco vuelve y el amor no. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. El barquito en la mar, el caballo en la montaña. Verde que te quiero verde, verde viento verde rama.

está siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Love.